Leitura masculina interpretada em português brasileiro da obra Os Miseráveis, Victor Hugo. Os nomes deverão ser lidos em francês parisiense e inglês britânico quando necessário. X. O bispo na presença de uma luz estranha. Em época um pouco posterior à data da carta que transcrevemos acima, Dom Bienvenu, segundo se contava em toda a cidade, fez algo mais arriscado ainda que sua viagem pelas montanhas infestadas de bandidos. Havia perto de Digne, no campo, um homem que vivia completamente afastado dos demais. Esse homem, digamos logo a palavra, era um velho convencionalista. Seu nome era G. Falava-se do convencionalista G no pequeno mundo de Digne com uma espécie de horror. Já imaginaram o que significa um convencionalista? Isso é coisa do tempo em que as pessoas se tratavam por tu e se dizia cidadão. Esse homem era quase um monstro. Ele não voltou pela morte do rei, mas quase. Era quase um regicida. Um homem terrível. Como então, voltando ao poder, os príncipes legítimos não levaram à presença do Supremo Tribunal? Não lhe cortariam a cabeça, se quisessem. Afinal, é preciso ter um pouco de clemência. Mas não era nada mal um exílio para toda a vida. Um exemplo, enfim, etc, etc. Afinal, era um ateu, como todos da sua espécie. Mexericos de patos a respeito do abutre. Seria verdadeiramente um abutre esse tal G? Não se poderá negá-lo, se formos julgar pelo que havia de selvagem na sua solidão. Não tendo votado pela morte do rei, não foi incluído nos decretos de exílio e pode permanecer na França. Morava a 3/4 de hora da cidade, longe de qualquer aldeia ou estrada. Não se sabe em que recôncavo perdido de um vale inabitado. Dizia-se que era uma espécie de campo aberto, uma toca, uma gruta. Não havia vizinhos e ninguém passava por aquele lugar. Depois que foi morar nesse vale, o trilho que para lá conduzia desapareceu no meio do mato. Falava-se desse lugar como da casa do carrasco. Apesar de tudo que se falava, o bispo pensava nesse pobre homem e, de vez em quando, olhando o horizonte onde um pequeno bosque marcava o lugar em que habitava o velho membro da Convenção Nacional, dizia: "Lá há uma alma desamparada." E acrescentava mentalmente: "Devo fazer-lhe uma visita." Convenhamos, porém, que essa ideia, à primeira vista tão natural, depois de um momento de reflexão, pareceu-lhe estranha, impossível, repugnante até, pois no fundo participava da impressão geral, e o convencionalista inspirava-lhe, sem que se desse conta, esse sentimento tão bem expresso pela palavra indiferença, o limite exato do ódio. Por acaso a sarna da ovelha deve afastar o pastor? É claro que não. Mas de que ovelha se tratava? O bom bispo ficava sem saber o que fazer. Às vezes ia passear por aquelas partes, mas voltava logo. Enfim, um dia correu o boato na cidade de que um jovem pastor que servia o convencionalista G na sua gruta viera procurar um médico. Diziam que o velho malfeitor estava à morte, que havia sido atacado de paralisia e não passaria daquela noite. Graças a Deus, diziam alguns. Dom Bienvenu pegou sua bengala, pôs a capa por causa da batina que estava muito usada, como dissemos, esse era o seu costume, e também para se abrigar do vento da noite que logo começaria a soprar. E partiu. O sol já se escondia, quase tocava a linha do horizonte quando o bispo chegou ao malfadado lugar. Percebeu pelas batidas aceleradas do coração que estava perto da caverna. Pulou um buraco, transpôs um valado, uma cerca de tábuas, deu mais alguns passos resolutamente e, de repente, no fundo do descampado, por trás de um grande espinheiro, divisou a caverna. Era uma cabana muito baixa, miserável, pequena, mas asseada, tendo toda a frente coberta por uma barreira. Diante da porta, sentado numa velha cadeira de rodas, um homem de cabelos brancos sorria à luz do sol. Atrás do velho, de pé, estava um rapaz. Era o pequeno pastor, que nesse instante oferecia ao doente uma tigela de leite. Enquanto o bispo contemplava essa cena, o velho levantou a voz e disse: "Obrigado, não tenho necessidade de mais nada." Então seu sorriso deixou o sol e se fixou no menino. O bispo chegou mais para perto. Ao barulho dos seus passos, o velho voltou-se e seus olhos expressaram toda a surpresa que pode ter depois de uma vida tão longa. "Desde que moro aqui", disse, "é a primeira vez que me visitam." "Quem é o senhor?" O bispo respondeu: "Chamo-me Bienvenu Myriel." "Bienvenu Myriel, já ouvi falar nesse nome. Não é o senhor que chamam de Dom Bienvenu?" "Justamente." O velho continuou, meio sorrindo: "Então o senhor é o meu bispo?" "Mais ou menos." "Entre, senhor bispo." O convencionalista estendeu-lhe a mão, mas ele não a tomou e limitou-se a dizer: "Estou satisfeito de ver que me enganaram. O senhor não me parece nada doente." "Excelência", disse o velho, Eu vou sarar. E depois de um silêncio, vou morrer dentro de 3 horas. Depois continuou. Entendo um pouco de medicina e sem reconhecer o momento da morte. Ontem eu só sentia frio nos pés. Hoje o frio subiu-me até os joelhos. Agora chega à minha cintura. Quando chegar ao coração, eu morrerei. O sol está bonito, não acha? Pedi ao menino que empurrasse minha cadeira até aqui para dar um último olhar às coisas. Pode falar, se quiser, que não me causará fadiga. Fez bem em vir olhar um homem que vai morrer. É bom que esses momentos sejam presenciados por outros. Cada um tem sua mania. Eu gostaria de viver até a aurora, mas sei que só me restam 3 horas de vida. A noite não tarda, mas afinal, o que importa? Morrer é tão simples. Não se tem necessidade da manhã para fazê-lo. Não faz mal. Morrerei à luz das estrelas. O velho voltou-se para o jovem pastor. Vá dormir. Você já ficou acordado toda a noite passada e deve estar cansado. O menino entrou na cabana. O velho seguiu com os olhos e acrescentou, como que falando consigo mesmo. Enquanto ele dormir, eu morrerei. 2 sonos podem ser 2 bons vizinhos. O bispo não se estava comovido como parecia. Não acreditava que Deus também estivesse presente em tal modo de morrer. Enfim, vamos falar mais claro, porque as pequenas contradições das grandes almas devem ser manifestadas como tudo mais. Ele, que tantas vezes ria tão gostosamente quando chamavam de Sua Excelência, ficou algo ofendido por não receber esse tratamento e estava quase tentado a chamá-lo de cidadão. Sentiu o desejo de tratá-lo familiarmente, capricho muito comum em médicos e padres, mas que nele não era coisa habitual. Aquele homem, enfim, aquele convencionalista, representante do povo, havia sido poderoso. E talvez pela primeira vez na vida o bispo sentiu vontade de ser severo. O velho, porém, o tratava com cordialidade e modestia, quem sabe até com um pouco de humildade, tão oportuna quando está às voltas da morte. O bispo, de sua parte, embora o ordinário evitasse toda a curiosidade, segundo ele quase uma ofensa, não pôde deixar de examinar o convencionalista com tal atenção que, não tendo origem na simpatia, provavelmente em outra ocasião lhe seria censurada pela consciência. Um convencionalista como que lhe dava direitos de desobedecer a qualquer lei, mesmo a lei da caridade. G, porém, calmo, busto quase ereto, era um octogenário desses que fazem a admiração dos fisiologistas. A Revolução teve muitos homens desse tipo, fisicamente adequados à época. Sentia-se nele um homem de fibra. Tão perto do fim, ainda conservava as atitudes de um forte. Seu olhar límpido, sua voz firme, o movimento seguro de seus ombros confundiriam certamente a morte. Azrael, o anjo maometano das tumbas, retrocedia julgando ter batido em porta errada. G parecia morrer por vontade própria. Sua agonia tinha um quê de libertação. Somente suas pernas estavam imóveis. Por elas é que as trevas o retinham. Os pés jaziam mortos e frios. Mas a cabeça vivia intensamente e parecia estar em plena luz. G, no supremo instante, assemelhava-se ao rei do conto oriental, com o corpo de carne e as pernas de mármore. O bispo sentou-se numa pedra e começou, ex abrupto. Felicito, disse num tom de censura, porque ao menos não foi dos que votaram pela morte do rei. O convencionalista pareceu não perceber a amargura subentendida naquele ao menos, e respondeu. Todo sorriso deixara seu rosto. Não vá me felicitar demais, senhor. Eu voltei pelo fim do tirano. Era a austeridade na presença da severidade. O que quer dizer com isso? Replicou o bispo. Quer dizer que o homem tem um tirano, a ignorância. É pela morte desse tirano que dei o meu voto. Desse tirano que inventou a realeza, a autoridade nascida da mentira. Enquanto a ciência é a autoridade que surge da verdade. O homem deve ser governado pela ciência. E pela consciência, acrescentou o bispo. Confunde-se com a ciência. A consciência é a quantidade de ciência inata que temos em nós mesmos. Dom Bienvenu ouvia um tanto admirado esse modo de falar tão novo para ele. O convencionalista prosseguiu. Quanto a Luís XVI, não votei pela morte dele. Não me julgo com o direito de matar um homem. Mas sinto o dever de exterminar o mal. Votei pelo fim do tirano, isto é, pelo fim da prostituição da mulher, da escravização do homem, da ignorância da juventude. Votando pela República, votei por tudo isso. Votei pela fraternidade, pela concórdia, por uma nova aurora. Acelerei a queda de preconceitos e erros. O fim dos preconceitos e falsas doutrinas gera a luz. Nós fizemos a ruína do velho mundo, e esse velho mundo, vasilhame de misérias, derramando-se sobre o gênero humano, transformou-se numa taça de alegrias. Tristes alegrias, disse o bispo. Pode dizer, se quiser, alegria perturbada. E hoje, após a volta fatal do passado, que chama 1814, é melhor dizer alegria desaparecida. Infelizmente, a obra não estava perfeita, concordo. Derrubamos as aparências externas do antigo regime, mas não lhe suprimimos as ideias. Não basta destruir os abusos, é preciso mudar os costumes. O moinho desapareceu, mas o vento ainda sopra. Vocês destruíram. Destruir pode ser útil, mas não posso confiar numa destruição feita com ódio. O direito ao próprio ódio, senhor bispo. E o ódio do direito é fator de progresso. Isso não importa. E diga-se o que se diga, a Revolução Francesa é o maior passo do gênero humano desde o aparecimento de Cristo. Digamos que foi incompleto, mas não deixa de ser sublime. A evolução pôs à luz todas as incógnitas da sociedade. Amainou os ânimos, acalmou, pacificou, iluminou. Fez rolar pela terra ondas de civilização. Foi sem dúvida uma ótima coisa. A revolução é a sagração da humanidade. O bispo não pôde deixar de murmurar. O senhor acha? E o 93? O convencionalista aprumou-se em